essa gente falar, falar. Deixa essa gente falar. Deixa essa gente falar, falar. Deixa essa gente falar. No espaço de la gente, tú eres tú allá los demás. Vive siempre a tu corriente, lo importante es ser feliz nada más. Deixa essa gente falar, falar. Deixa essa gente falar. Deixa essa gente falar, falar. Deixa essa gente falar. Passa tempo tão deprisa, solo se vive uma vez. Não há problema se há sonrisa, tu adelante com tu forma de ser. Deixa essa gente falar.